Bom dia, Campeche, Rio Tavares, adjacências, todo mundo ligado na web. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a G Muniz, que deu suporte para que esse programa fosse possível hoje. O microfone está estourando um pouquinho, vamos lá. Então, está no ar Muqueca de Siri. Vamos começar com João Gilberto, uma singela homenagem a esse gênio, ao grande inventor musical. Um, dois, três, Muqueca no ar pela Rádio Campeche. Muqueca virose de Siri. Du, du, pombo, du, du, pombo, é amor, balala, balala, uma canção. Quem ouvir, balala, terá feliz o coração. O amor encontrará, ouvindo esta canção. Alguém compreenderá seu coração. Venha ouvir. Esta canção é amor, balalá, balalá, uma canção. Quem ouviu, balalá, terá feliz o coração. O amor encontrará, ouvindo esta canção, alguém compreenderá seu coração. Esta canção, balalá. Muqueca de Siri na Rádio Campeche 98.3. Agora a barca dos corações partidos. Quem dará? Fui sanfoneiro lá no Rio de Janeiro. Ganhei dinheiro sem saber um dó maior. Vivo assim, alguém dará. Ninguém deu e eu tô feliz. Nunca sei o que virá. E nem me lembro das besteiras que eu já fiz. Veio o mundo, foi-se a vida. Eu nem quero decifrar. Eu tô só mestrando o jogo. Não me interessa nem saber quem vai ganhar. Hoje tem espetáculo. Assessor de farofeiro e engomado já sambei maracatu. Pense no cabra que viveu lá no Recife, vendendo bife de siri pra europeu. Montei um banco pra dar grana a vagabundo e todo mundo ficou rico menos eu. Vivo assim, alguém dará. Ninguém deu e eu tô feliz. Nunca sei o que virá. E nem me lembro das besteiras que eu já fiz. Veio o mundo, foi-se a vida. Eu nem quero decifrar. Eu tô vai ganhar. Foi hoje, quem dará? Quem dará? Tem, tem, tem. de tragédia envolve amor e poder. Alguém vai se apaixonar, alguém quer enriquecer. Duas forças inimigas com dois projetos de vida tentando prevalecer. Talvez por isso o mundo me pareça uma mesa e a vida um jogo, onde se cruzam fidalgos, reis de ouro com castanhas, damas de espada, onde passam ases, peninchas e coringas, governados pelas regras esquecidas de alguma velha canastra desconhecida. Oi, hoje tem quem dará, quem dará? Tem, tem, tem. Oi, hoje tem quem dará, quem dará? Tem, tem, tem. Sim, senhor! Cabroeira no qualquer catiri, batendo martelo nas mesmas cabeças. Sob o sol há inúmeros vivos, pensamento, palavra e ação. Vem do homem que entende na razão o que seja matéria e espírito. Esses vivos percebem seus conflitos, vícios que adquirem no viver. Sabiamente quem tenta resolver, brilhará certamente o seu trajeto. E dessa forma o caminho fica aberto para exaltar a nobreza do seu ser. Grandioso não era o tudo ter, assim como aceitar que o pouco é tudo. Ser um pouco é ser parte de um todo, existindo no meio como um ser. Quem entende a essência de viver, pra se vir e se vir no seu convívio. Luto mais pros que buscam o sentido de querer entender o que quer ser. Imaginário, refletindo sobre o mundo, um mergulho tão profundo, sem ponteiro nem horário. Se a manchete no diário já não traz seriedade, tem mentira que é verdade e ainda muda todo dia. Já não sei qual é a via e se havia novidade. Se havia novidade, eu não sei se eu havia. Grandioso não era o tudo ter, assim como aceitar que o pouco é tudo. Ser um pouco é ser parte de um todo, existindo no meio como um ser. Quem entende a essência de viver, pra se vir e se vir no seu convívio. Luto mais pros que buscam o sentido de querer entender o que quer ser. Batendo martelo nas mesmas cabeças. Batendo martelo nas mesmas cabeças. Campeche informa no Maracanã, Flamengo 1, Goiás 0. Agora Hermeto Pascoal e Alceu Valença com Oriana. Depois Dominguinhos, banda de pau e corda. O que é da Siri, Rádio Campeche? Sai na mesma hora, correndo ligeiro, Uriama. chama, diz que sim. Vai embora, é bonito, eu vou pra mata agora. Uriama diz que sim. Nordeste no aboio do vaqueiro, canto galo no terreiro, lá na mata o sabiá. Canta cigarra, rolinha, fogo pagou, só num canto beija-flor quando começa a beijar. Canta Nordeste no aboio do vaqueiro, canto galo no terreiro, lá na mata o sabiá. Canta cigarra, rolinha, fogo pagou, só num canto beija-flor quando começa a beijar. Canto o amor, o carinho, a saudade, a paixão, a amizade no palco do coração. Canta criança na paz da sua inocência, canta o homem na decência quando Deus lhe estende a mão. Canta criança na paz da sua inocência, canta o homem na decência quando Deus lhe dá o perdão. Saudade, a paixão, a amizade no palco do coração. Canta criança na paz da sua inocência, canta o homem na decência quando Deus lhe estende a mão. Canta criança na paz da sua inocência, canta o homem na decência quando Deus lhe dá o perdão. Tua terra ficou por aí, plantação já queimou de esperar. Tua imagem deixou de existir quando a estrada ganhou teu lugar. Corre agora e não para pra ver, segue em frente e não vale chorar. Só coragem carrega contigo da terra pra outro lugar. Só coragem carrega contigo da terra pra outro lugar. Laia, laia, laia. Papara rei, papara rei, papara rei, papá, papá. Papara rei, papara rei, papara rei, papá, papá. E se houver gente pra duvidar, mostra o peito marcado de dor, mostra o rosto suado e sem cor. Desta vida que vida não há. E se houver gente pra perguntar, cale a boca, não vá responder. Pois na vida que vida não há, é preciso morrer pra viver. Pois na vida que vida não há, é preciso morrer pra viver. Laia, laia, laia. Papara rei, papara rei, papara rei, papá, papá. Papara rei, papara rei, papara rei, papá, papá. Se houver gente pra duvidar, mostra o peito marcado de dor, mostra o rosto suave e sem cor. Desta vida que vida não há. E se houver gente pra perguntar, cale a boca, não vá responder. Pois na vida que vida não há, é preciso morrer pra viver. Pois na vida que vida não há, é preciso morrer pra viver. Laia, laia, laia. Papara rei, papara rei, papara rei, papapapá. Papara rei, papara rei, papara rei, papapapá. Papara rei, papara rei, papara rei, papapapá. Papara rei, papara rei, papara rei, papapapá. Papara rei, papara rei, papara rei, papapapá. Agora Fafá de Belém, do Moqueca de Siri, Rádio Campestre 98.3. Esse rio é a minha rua. Esse rio é minha rua, filho tua mururé. Piso no peito da lua, deito no chão da maré. Esse rio é minha rua, é minha tua mururé. Piso no peito da lua, deito no chão da maré. Pois é, eu não sou de cara a pé. Quem montou na cobra grande, não se escanche por. Na maldita me alembrei de Abaeté. A rio abaixo, a rio acima, a minha sina cana é. Só de pensar na maldita me alembrei de Abaeté. Pois é, pois é, é uma só de carapé. Quem mudou na cobra grande, não se esqueça em curaqué. Pois é, pois é, é uma só de carapé. Quem mudou na cobra grande, não se esqueça em curaqué. Me responde o boto preto, quem te deu esse piché? Foi limo de maresia, oi, nhaca de mulher. A minha responde boto preto, quem te deu esse piché? Foi limo de maresia, oi, nhaca de mulher. Pois é, é uma só de carapé. Quem mudou na cobra grande, não se estanche em curaqué. Pois é, é uma só de carapé. Quem mudou na cobra grande, não se estanche em curaqué.

enxugando gelo. Sua realidade segura por um fiapo de cabelo. Apego pelo tempo, melhor não tê-lo. Segurá-lo, não quero nem há como contê-lo. Enxugando gelo. Sua realidade segura por um fiapo de cabelo. Apego pelo tempo, melhor não tê-lo. Segurá-lo, não quero nem há como contê-lo. No último capítulo, vimos que o nosso herói encontrava-se em maus lençóis. No momento crucial em que teve sua piada mensal fatiada, ao realizar a manobra arriscada de manter ao mesmo tempo comida no prato, iluminação, água pro banho, bom nível de formação e temperamento intacto. A seu favor, ele conta com sua quase total imunidade espiritual. Corpo e humor à prova de contas. Além de mandar o generador de honestidade, fazendo diferencial contra ele. Credores comedores de cabeça. As outras da magnéticos. Além de outras aves de rapina menos cotadas. Eu de butuca em cada esquina, esquina, esquina. Este é o Moqueca de Seguida, Rádio Fantástico. Volte pra outra cena sem anestesia. A liberdade tem tido nossa frente. Dando ataque de epilepsia. No fundo estamos ouvindo Léo Gandelman, Benegão e Martin Serres. O lado A do Moqueca foi João Gilberto. Pra ver se este tudo pelo menos um empate. Ou zerado. Sigo na batida. O Balalá. Não pode ser captada com perfeição. Aí quem dará com a barca dos corações partidos. Do dia a dia, Alfredo Del Penho, querido amigo, um abraço. Cabroeira, batendo martelo nas mesmas cabeças. Uriama, com Hermeto Pascoal e Alceu Valença. Canto nordestino, Dominguinhos. Caminhada, Banda de Pau e Corda, Esse Rio é Minha Rua, Fafá de Belém, A Pureza da Cor, Mariene Castro e Zé Tambozeiro com Candeia e Clementina de Jesus. Toda quarta tem a roda de Choro Xadrez, Rua Exaltina de Assunção Farias 439, a partir das 7 horas. R$10, a pizza do Freitas por 6 conto, maravilhosa. A melhor roda de choro de Floripa. Ali na Vila Cruz, Rio Tavares. Vou continuar ouvindo essa confraria aí com o Léo Gandelman, Benegão, Martin Serres, e depois tocar uma música pra Alice, filha de Bia, neta de Nilce, lá de do Andaraí, Rio, Nilce de Santa Teresa, saudades de vocês todas. Alice, Alice. Subsídio da vida para o cultivo de poetas. Subsídio da mídia para um abraço pro Zé, sintonizado na Cova Funda. Moqueca de Siri é o programa mais ouvido na Cova Funda. Vem pra CBN Diário, porra nenhuma. É Moqueca de Siri na Cova Funda. 100% no planeta Terra. Vamos nessa. Enxugando gelo. Sua realidade segura por um fiapo. sugando gelo. Sua realidade segura por um fiapo de cabelo. Apego pelo tempo, melhor não tê-lo. Eu segurá-lo, não quero nem a como contê-lo. Enxugando gelo. Sua realidade segura por um fiapo de cabelo. Apego pelo tempo, melhor não tê-lo. Segurá-lo, não quero nem a como contê-lo. Acolá, se o sapo se mandar, de cá, se o coelho se deitar, ali, se o tapete voar, ali sim, ali sim. Ali, ali, ali sim, ali sim, ali, ali, ali sibilante se escuta a cigarra, biruto, sol a soletrar. Ali sinfonia de grilos aninhar os filhos noites de luar. Ali silenciosa se ajeita a vida num planeta que é pra se decifrar. Ali sim, ali sim. Ali sim, ali sim, ali, ali. Aqui se meu gato passar, acolá, se o sapo se mandar, de cá, se o coelho se deitar, ali, se o tapete voar, ali sim, ali sim, oh, oh. Ali. Ali, ali sibilante se escuta a cigarra, biruto, sol a soletrar. Ali sinfonia de grilos aninar os filhos noites de luar. Ali silenciosa se ajeita a vida num planeta que é pra se decifrar. Ali sim, ali sim, ali sim, ali, ali, ali sim, ali sim, ali, ali. Moqueca de Siri na Rádio Campeche. Agora seu mar turbilhão. Fala de amor. pra sobreviver nesse turbilhão, escapar sozinho do redemoinho dessa malha fina que seus olhos são. Preciso conter o meu sentimento, esse pé de vento chamado paixão. Mas o amor é grande e por mais que eu mande, é quase impossível que ele obedeça. Entre de cabeça nessa corredeira, saí do mato pra cair na capoeira. Capoeira, cada rasteira que a vida dá. Capoeira, escorreguei na ladeira e gostei da brincadeira, não quero parar. Capoeira, cada rasteira que a vida dá. Capoeira, mergulhei na cachoeira e deixei a choradeira pro rio levar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Pra sobreviver nesse turbilhão, escapar sozinho do redemoinho dessa malha fina que seus olhos são. Preciso conter o meu sentimento, esse pé de vento chamado paixão. Mas o amor é grande e por mais que eu mande, é quase impossível que ele obedeça. Entre de cabeça nessa corredeira, saí do mato pra cair na capoeira. Capoeira, cada rasteira que a vida dá. Capoeira, escorreguei na ladeira e gostei da brincadeira, não quero parar. Capoeira, cada rasteira que a vida dá. Capoeira, mergulhei na cachoeira e deixei a choradeira pro rio levar. Capoeira, Alice com Thaís Gulin e Tom Zé, Turbilhão, Seu Mar, e agora Terra, Fogo, Vulcão, Luísa Boê e Otto. Vou te ser bem sincera, meu amor é de terra, firme chão pra caminhar. Para o rio sou leito, desaguando meu peito, o desejo de amar. Seu amor é uma chama, quando diz que me ama, me inflama por dentro. Um ardor, um alento, que meu entendimento deixa de palpitar. Deixa que eu sopro a direção e o meu corpo em brasa. Terra, fogo, vulcão. O desejo, lava quente, levada no beijo, explosão que arrefece em sucesso. Nosso amor é vulcão. te ser bem sincera. Meu amor é de terra, firme chão. Seu amor é uma chama, quando diz que me ama, me inflama por dentro. Um ardor, um alento, que meu entendimento deixa de palpitar. Que eu sopro a direção e o meu corpo em brasa, terra, fogo, vulcão. O desejo, lava quente, levada no beijo, explosão que arrefece em sossego. Nosso amor. Que te encontrei naquele dia, naquele momento, e a gente só queria existir, a gente queria entender, queria compreender um outro. E nada disso foi falado, os corpos se encontraram e a gente se amou. Encontros. Os momentos foram esses que partiram todo o meu coração. Até hoje eu sinto saudade de você. Agora Cotonete, Simone Mazer, Comente de Rádio. Je ne veux avoir de réflexe, c'est malheureux. Il veut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur décilé, vite et prend feu. Ton cœur dépiré, résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne veux me résoudre aux adieux. C'est bien qu'une ex, amour n'a pas de chance aussi beau. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous ce ton prétexte, je ne veux devant toi sur exposer mes yeux. Derrière un Kleenex, je saurais mieux comment te dire adieu. Mieux. Sous cette compréhension.

Está sintonizado na Rádio Campeche 98.3. Esse é o programa Moqueca de Siri, que vai ao ar na quinta, das 8 às 9 da noite, e às vezes ao vivo. E tem luar no céu, e tira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Samuca e a Selma, chuva de prata. Cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz sela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra adoçar, deixa cair o seu véu sobre nós. Ó lua bonita no céu, molha o nosso amor. Sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que eu digo. Pode ir fundo, isso é que é viver. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz sela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra adoçar. Deixa cair o seu véu sobre nós. Ó lua bonita no céu, molha o nosso amor. Enquanto se esquece de mim, lembra da canção. Ó lua bonita no céu, molha o nosso amor. Então, este foi o Moqueca de Siri de hoje. No fundo estamos ouvindo Bim Bom, com João Gilberto, e vamos terminar com Cordeiro de Naná, João Gilberto, Caetano e Gil. Tenham todos uma excelente semana. Paz, saúde, sorte, trabalho. Beijos, abraços. Prazer, orgasmos, carícias, afeto, sorrisos e saudações rubro-negras. No momento, intervalo de jogo, Flamengo 4, Goiás 1. Que não tem mais nada, não. Quinta-feira tem mais, galera. Até. Só bim bom, bim bom, bim bim. Sou de Nanã, sou de Nanã, sou de Nanã, sou de Nanã, sou de Nanã, sou de Nanã. Sou de Nanã, sou de Nanã, sou de Nanã, sou de Nanã, sou de Nanã, sou de Nanã, sou de Nanã. Sou de Nanã, sou de Nanã, sou de Nanã.